Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, viado, cobra, bichos que habitam as matas daquele lugar. Asas de arara que voando vai rasgando o céu azul, coloridas aves refletidas nas águas do Pantanal. O rio Cuiabá, vazante lagoa, corichos, panca, riacho, poça, patos e garças picando no Piraritã, no Piraritã, no Piraritã. Olhos de jacaré que brilhando como estrelas lá do céu, cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri. Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, viado, cobra, bichos que habitam as matas daquele lugar. Asas de arara que voando vai rasgando o céu azul, coloridas aves refletidas nas águas do Pantanal. Vazante lagoa, corichos, panca, riacho, poça, patos e garças picando no Piraritã, no Piraritã, no Piraritã. Olhos de jacaré como estrelas lá do céu, cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri. Cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri.